Viaja não firma. Viaja não firma. Kamikaze. Esquiva canibá. Frevo, guerra de gangue, as gata, as putos capa, tarde de danje, fumaça, uísque, campari, facção e cia, as patitas sai pro safari, fumação na guia, só rachando nostalgia, vários jump rasante, guarito opera a luz do dia, munição no pisante, e o marginal atuante de quina, polícia ausente, também última vez presente, foi mais que as 15 do pente, cadê a atenção pra gente, bagulho tá de canibal, Miguel armado até os dentes, pra caçada semanal, aí é nas portas me sequela, sobra fita amarela, marca de giz no asfalto, furo de bala na janela. Espalha rapa sem pausa, que a sem lei tá no auge, se desandar nas trapaças, cartucha que tem de balde, tô de bagaça na quina, desde ontem às 9, criptonita com as paquita, os caniba de sobe, então castela, tem quem opera de intratec civic, patife não existe, os caniba não admite aqui, num dom poluído de fumaça e fita nervosa, nunca submisso, mas omisso aos que vende as fotoca, mente atribula, depois da brasa acesa, não choca nem cabula, mas ataca por defesa, pra quem tem culpa, a vida é uma surpresa, canibal de campana, tá no corre atrás da presa. Esquina canibal, onde tem pau, drog bar, balinha em papel de alumínio, cápsula de ratatá, as peças, cavalo doido, os pau de fogo, os naguilê do pajé, faz fumacê do bolo. Nosca voa, bocomoco na esquina canibal, da lojinha de onde eu venho, o abate é criminal, pois palpito germinal, tem caniba no quintal, em busca da carne seca de forma comercial. É viagem da bebida, é medonho, né? Pra cada ação tem seu aval. Tudo começou quando eu me criei na esquina canibal. A tranca não acalma as fera que representa perigo. Canibal solto na selva, destrinchando os inimigos. Nervosão, latrou na pista, no apetite voraz. Volta ainda mais brutal que o rival do seu algoz. Disposição insaciável, drink strong, estrelionado. A rua posta nas metranca, é letal, vítima no próximo. Combustível adulterado, sonho financiado nas brides, barraco bomba overnight. Predador sentiu o cheiro do dinheiro, a fita é light. Desacato as leis da rua, cartel condena a carcaça. Caníbal voraçado, mais tarde abate a caça. Os caníba, os pai, a lupa escura destaca. Está promete, a noite é longa, liga prima pros fight. Tudo plantado, esquina escura, pivete, campo minado. O arsenal tem dilema, escolho o que. Foi acionado, sistema com rabo trancado. Fizeram a lei pra eles mesmo, circuito mais falho. Operação moleque solto, fechado com a sorte. Se o tombar tem uma centena ligada no bote, vai pro balançar, treme o chão, sentido da trilha. Agora veja como está aumentando a matilha. Foi você mesmo que criou a fina lei do alarde. Cadê cultura, educação? Então toma compadre. Canibal.